Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Vamos falar de uma associação de bombeiros, do Papa e dos recados que vai enviando, de uma grande multinacional que pede às famílias para aumentar a natalidade, do sexismo e a comunicação, e de uma carta da Conferência Episcopal Portuguesa com 10 pontos alertando os portugueses para o alcance do conteúdo social e cultural poderá vir a alterar completamente as suas vidas e das suas famílias e de que muitas pessoas não se têm apercebido. Para esta conversa, temos connosco o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Hoje temos a ausência do Sr. Professor Amadeu, por falta de saúde, a quem desejamos rápida recuperação. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Soutora, como habitualmente, vou começar pela Soutora, mas também podemos dar a possibilidade ao Diácono Francisco de ser ele a começar. Pronto, está ao critério dos senhores. É o primeiro programa que gravamos depois do Natal e eu não queria deixar de lembrar um ou outro acontecimento dessa quadra do Natal e do fim de ano. E um destes acontecimentos é o seguinte: os bombeiros sapadores de Setúbal mandaram fazer calendários com bombeiros seminus para, com o dinheiro realizado, fazerem um donativo a uma instituição de solidariedade. A instituição de solidariedade, neste caso foi a Cáritas, recusou o dinheiro desses calendários. Como é que interpretam este caso em relação aos bombeiros e à Cáritas? Olha, eu, para falar assim, com muita sinceridade, quando vi esse programa e essa notícia, pensei, até aqui, a exposição do corpo, a mercantilização do corpo era feita só pelas mulheres. Isto vai declinando cada vez mais, agora até já os homens expõem o corpo para arranjar dinheiro. E achei que fazia parte daquele programa que é a falta de respeito pelo corpo, a utilização do corpo para angariar dinheiro, que eu acho lamentável e que só me lembra as mulheres que estão no meio da estrada a fazer isso. E outras que estão, sem ser no meio da estrada. O que achei que era uma triste realidade, e que acho que, não sei, a Associação de Bombeiros, de um modo geral, é uma coisa que me dá sempre respeito e acho que é gente séria. Isto só mostra que há uma falta de formação humana, e assim como o corpo hoje em dia, a gente vê em todos esses filmes de violência, o ser humano é uma coisa. Aquela imagem para mim também foi uma coisa. E acho que a Caritas fez muito bem em não ter aceito o dinheiro, porque, embora estou convencida que a grande maioria das pessoas condena a Caritas por não ter aceitado o dinheiro. Porque exatamente a mentalidade hoje em dia é uma falta de respeito e dignidade pelo corpo humano enorme. Francisco. Eu concordo com a doutora Teresa. Em primeiro lugar, já agora cumprimentá-la, cumprimentar o Armando e os nossos ouvintes. E concordo com a doutora Teresa nesta perspectiva. Eu penso que a intenção desta Associação de Bombeiros de Setúbal foi a melhor no que diz respeito à motivação para o fazer, não é? Este tipo de ideias é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Aliás, eles próprios disseram que se inspiraram naquilo que viam nos Estados Unidos. E fazer assim um calendário erótico, temos que o dizer, que tem essa conotação, pode parecer assim uma ideia, pronto, tanto, na minha opinião, um tanto quanto naive da parte deles, quer dizer, é giro, são malta nova, fazem uma coisa, entram no, são notícia nos telejornais e nos programas da manhã, têm não sei quantos mil seguidores no Facebook, e acabam por, diríamos assim, pensar que estão a fazer o bem, fazendo aquilo, e que os lucros dessa iniciativa possam ser servir para a caridade. Pois bem, eu concordo inteiramente com a doutora Teresa. A motivação deles, eu não estou em crer que tenha sido má. Foi a melhor de todas elas. Devemos todos muito a essa associação, aos vários bombeiros voluntários do nosso país. Ainda este verão, de forma especial, nós o sentimos. Pelas piores das razões, mas o sentimos. Ora, aquilo que eu acho é aquilo que a doutora Teresa diz. Quer dizer, nós estamos numa sociedade erotizada, não é? Em que a decência já foi à vida. Como dizia o presidente da Associação Nacional de Bombeiros, a propósito desta dificuldade, eles respeitaram a decisão da Cáritas, não obstante disseram que era preciso dar um pontapé no conservadorismo que existia na sociedade portuguesa. A gente percebeu o recado. A gente percebeu o recado. O que queriam dizer era que temos que alargar horizontes, claro. Acabamos nós, católicos, por levar por efeito este rótulo, uma vez mais, de conservadores, de atrasados, e de estarmos a recusar. A Caritas justificou-se, não é? Quer dizer, a gente pode aceitar os vários donativos para as nossas obras sociais, mas, quer dizer, o dinheiro não pode vir de toda e qualquer fonte. É? Sob pena de estarmos a utilizar vias imorais para fins morais, portanto não é possível. Ora, neste caso eu penso que já não vale a pena alimentar a polémica. Eu continuo a sair em defesa da Cáritas e dos bombeiros, porque acho que aqueles pobres fizeram fizeram tudo na melhor das intenções, e penso que sim. Que está em causa aqui, uma vez mais, onde estão os limites da decência, da ética, do bom gosto até, nesse género de iniciativas. Fruto de uma sociedade erotizada, pansexualizada, e portanto que perdeu um pouco ou muitíssimo a estrutura das coisas e a proporção das coisas. Os meios, costumas dizer que os meios nunca justificam os fins, e neste caso parece-me isso. Eles, bombeiros, diziam que, pronto, que era para darem este donativo. Eu achei estranho é eles não falarem com a instituição antes, não lhe dizerem o que é que estavam a pensar. Porque se o tivessem feito, certamente que isto não teria acontecido. Por outro lado, eles também dizem, isto é para divulgar o dia-a-dia. Pronto, isto tudo bem, quer dizer, é a opinião deles, temos que respeitar, mas quer dizer, eu acho que os bombeiros são divulgados por atos de heroísmo, de amor ao próximo, colocando muitas vezes as suas vidas em perigo e em risco, as suas famílias. Penso que isto foi um ato precipitado e também... Isso é que foi a questão, não é? Porque os próprios bombeiros reconheceram, pronto, está bem, as coisas se calhar não são como nós pensamos, mas os médias souberam aproveitar. Eu não sei, irmão, e os ouvintes que nos estão a ouvir, se tiveram noção de que, inclusive, houve canais de televisão que fizeram, nessa altura, no mesmo bloco noticioso, associaram este calendário a um outro, que não é de melhor intenção, de resto, diga-se, que existe em Roma, na Itália, o calendário chamado calendário romano, em que um conjunto de figurantes se veste de batina sacerdotal e posam para a fotografia. E são tidos como os sacerdotes ou os seminaristas com melhores atributos de natureza física. Ou seja, nada mais provocante da parte da comunicação social portuguesa tentar associar uma coisa à outra, não é? Quando nós sabemos que esses calendários são feitos por figurantes, não são feitos nada por pessoas religiosas, mas tentando dizer, de uma determinada maneira já é possível, de outra maneira não é possível. Isto é que parece-me a mim, quer dizer, tentar chamar à Igreja de hipócrita por este género de atitudes é que parece a mim extremamente abusivo. A atitude dos bombeiros foi muito mais sensata. Reconheceu, não quis fazer alarde disso e continuou e vai oferecer a outra instituição qualquer. Porque estamos a gravar o primeiro programa deste ano e estamos a falar de situações que ocorreram, tanto junto ao Natal e ao fim de ano. Eu ainda gostava de ler aqui parte de um e-mail que recebi também nessa altura, acerca do, das passagens de ano. O autor é o Elias Couto, e eu vou ler aqui apenas uma pequena parte do e-mail, em que ele diz o seguinte: a superficialidade que invade as pessoas por estes dias, isto no fim do ano, na passagem de ano, as festas mais ou menos loucas, as contagens decrescentes até às zero horas do novo ano, os fogos de artifício espalhafatosos, um pouco por todo lado. Tudo isto é importante e nada disto importa. Para lá dos espumantes, dos gritos, dos foguetes, tudo fica igual. Na Síria continua a morrer-se de frio, fome, balas e bombas. Na República Centro-Africana ou no Sudão do Sul continuam os massacres. Em tantos países, tanta gente continua a ser perseguida por causa da sua fé ou vive constantemente no medo da morte, que chega em forma de carro armadilhado ou bombista suicida. As misérias do mundo continuam iguais, mesmo se muda o ano e toda a gente tem desejos de paz e felicidade para todos, daqueles desejos fáceis que não comprometem ninguém. Pouco importa, nada muda. A única realidade é que cada um pode começar a mudar a si próprio, não com desejos fúteis ou inúteis, a longo prazo, mas com um desejo muito simples, muito exato, muito terra a terra. Não pretender que o mundo mude e me deixe em paz. Mudar-me a mim mesmo uma coisa pequena, concreta, no dia a dia, para que algo mude neste mundo. E pronto, e fico por aqui com Elias Couto, que diz que estas festas, mais ou menos loucas, nada mudam. O Papa Francisco diz que, para o mundo melhorar, temos que ser todos nós a melhorar um pouquinho, sem esperar que os outros mudem ou que alguém venha a fazer o que é a obrigação de cada um de nós. Se entenderem, comentar esta parte deste e-mail do Elias Couto, dou-lhes a palavra. Olha, eu estava a ouvi-lo e estava-me a situar frente à televisão a ver o fogo de artifício, que é uma coisa que me apaixonava quando era mais nova. E já em adulta eu gostava muito de fogo de artifício. E pela primeira vez este ano irritou-me o fogo de artifício e não liguei meia. E já uma vez aqui em Oliveira eu disse que dava dinheiro para as festas se não pusessem foguetes. Mas nessa altura era só os foguetes que faziam barulho, agora é mesmo para os foguetes de fogo de artifício. E precisamente por isso, porque acho que eles que chamam a Igreja Católica, como há bocado acabamos de dizer, que tem uma certa hipocrisia, eu acho que, humanamente falando, a sociedade também é hipócrita, porque mantém o conservadorismo dos fogos de artifício, esquecendo-se que estão numa crise terrível, porque não é só Portugal que está em crise financeira. Num programa qualquer da televisão que eu ouvi isso, quem é que está por trás dessa crise, que é uma associação financeira, que eu este ano, durante o verão, tentei ler para perceber um bocadinho o que era aquilo e fiquei aterrorizada. Como é que uma associação governa o mundo inteiro, que é a Goldman Sachs, que me espantou, quer dizer, como é que meia dúzia de homens conseguem governar o mundo inteiro e as crises sucedem-se conforme eles entendem ou não. A da Grécia, concretamente, até as eleições dos presidentes, quer dizer, eu, com esta idade que tenho, cheguei à conclusão que realmente sou muito inocente, que nunca julguei que um punhado de homens que estão à frente de uma associação financeira conseguissem dominar o mundo inteiro. E neste momento acho que é pena que eles dominem o mundo inteiro para a desgraça e para enriquecer a meia dúzia deles, claro, e depois não vejam o que se passa no mundo inteiro, que realmente par da fome milhares se gastam naqueles paventos, naqueles foguetes, que é uma coisa efêmera, que está ali durante meia hora e depois acabou. Ainda por cima, eu estava esta também, simultaneamente, esta semana andei sempre quase que obcecada com o que sou, o que vi ou li acerca do que se passa na Coreia do Norte, com aquele ditador que está à frente, que tão sabia que se as pessoas cortarem o cabelo como o dele, têm pena de morte. E depois pensei que há 2000 anos, no Coliseu de Roma, o do Cluciano e outros que tais, divertiam-se a ver animais a comer cristãos. Mas isso foi há 2000 anos. E hoje em dia, na Coreia do Norte, o senhor presidente, mais o seu séquito, diverte-se a ver comer, porque a pena de morte do tio foi ser comido por cães. Quer dizer, eu acho isto... Que mundo é este em que eu vivo? Eu não sei se sou eu que estou maluca ou se é este mundo que está maluco. Quer dizer, eu acho isto impressionante. Portanto, por um lado, os banjamentos... Aliás, o Papa refere isso na sua exortação apostólica. O dinheiro não pode governar o mundo, mas é o que acontece. O dinheiro é que está a governar o mundo. E depois, meia dúzia de pessoas que são doidos. É a única A palavra que me surge é que há gente que é doida. E, mais uma vez, a falta de respeito pelo corpo humano, pela pessoa humana, desapareceu. Francisco. Pois, eu concordo também com o que aqui está sendo dito. Passámos estes dias de histerismo da passagem de ano e dessas coisas todas. Eu acho que isto é tudo fruto de uma sociedade que procura a felicidade onde ela não existe, não é? Procura compensação, procura viver o provisório, o melhor que pode e sabe, uma sociedade fora de si, no pior dos sentidos. Mas também há sinais positivos no meio de tudo isto, não é? Estava aqui a lembrar-me como foi a minha passagem de ano e já há uns anos, há uns 10 pelo menos, tenho feito a passagem de ano com amigos em Fátima. E interessante considerar que de ano para ano aumenta. Este ano estava aquela Basílica Nova, Basílica da Santíssima Trindade, meia ou mais de meia. Portanto, estamos a falar ali de 4 a 5 mil pessoas que estavam em Fátima. Muitas famílias este ano, reparei. Aliás, havia sempre um burburinho de crianças durante toda a celebração. E portanto, também dizer que há sinais, quer dizer, se o mundo é assim, há sinais muito positivos do outro lado. Um conjunto de famílias cristãs, famílias novas, gente conhecida, até do meio não só cristão, mas social, que ali estava. E pronto, isso anima-nos também, a esperança, não é? Não está tudo mal. É, pronto, há gente que ainda tem a ousadia de não enverdar pelo caminho da histeria coletiva, não é? E desta alienação coletiva que tanto desse regime de festas disto e daquele outro, considerar que, quer dizer, em anos de crise, o Algarve esteve cheio. Eu só desejo sucesso à indústria hoteleira algarvia. Só desejo sucesso e prosperidade. Mas, quer dizer, em anos de crise, para Portugal, o Algarve esteve cheio com 70% de portugueses. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Estes géneros, estas coisas contraditórias da crise portuguesa. Enfim. Thank you. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ou através da Rádio Boa Nova como ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Já falámos de uma associação de bombeiros e vamos agora falar do Papa e dos recados que vai enviando. Conversaremos depois de uma grande multinacional que pede às famílias para aumentarem a natalidade, do sexismo e a comunicação, e de uma carta da Conferência Episcopal Portuguesa com 10 pontos alertando os portugueses para o alcance do conteúdo social e cultural que poderá vir a alterar completamente as suas vidas e das suas famílias e de que muitas pessoas não se têm apercebido. Desta vez vou-me dirigir ao Francisco para lhe falar daqueles recados que o Papa enviou, creio que também, já não sei se foi no último do ano, se foi no Natal. O Papa Francisco, ao desejar as boas festas à Cúria Romana, apontou critérios para se trabalhar no Vaticano: profissionalismo, espírito de serviço e horror às intrigas. Ficou surpreendido com esta frontalidade e com estes desejos de boas festas, Francisco? Sim, pela frontalidade do Papa Francisco naquilo que disse, e não pela frontalidade do Papa Francisco naquilo que disse, quer dizer, é sim, não pelos dois motivos. Ou seja, o Papa Francisco, já nos habituámos a ser, a ouvi-lo, não é? Com uma capacidade de frontalidade estupenda, não é? De pôr o dedo na ferida. Com misericórdia, quer dizer, esta é a questão interessante do Papa Francisco, porque ele não está a falar para condenar ninguém, né? Ele está a falar para ajudar, né? Para ajudar, para corrigir, para melhorar, para orientar. E o Papa fala-lhes, não é? Começa por um grande elogio: agradeço-vos pelo vosso serviço de cada dia, pelo cuidado, a diligência, a criatividade, o empenho. E as várias qualidades que tendes. Depois, um obrigado que diz que vem do coração. Ele diz que o trabalho da Cúria Romana é digno de admiração. Isto porque é que eu estou a citar esta primeira parte? Porque a comunicação social só foi à segunda parte do discurso, esqueceu-se dos três ou quatro primeiros parágrafos, e parece que estão a tentar fazer uma coisa, a pintar o Papa Francisco como se fosse contra a Cúria. Aí a opinião geral é: há o Papa, que é o único homem bom que reside no Vaticano, e depois há uma cambada, uma matilha de gente que o circunda, que está a fazer tudo por tudo para o bloquear, para o... Não. Portanto, temos aqui uma primeira pontuação. O Papa diz que isto é verdadeiramente digno de admiração, né? E até... Mesmo para quem diz que o Papa está a fazer muitas renovações, e está a fazer renovação no CI da Cúria, ele diz, não é, que o trabalho dos antigos colaboradores que tinham outra maneira de ver e de pensar também é bom. Muito admiro estes monsenhores que seguem o modelo dos antigos curiais. Ele admira também essa gente que não está a acompanhar, não consegue fazer essa conversão, porque fruto de uma educação que teve, de uma maneira de quem teve de estar na Igreja, mas ele admira, não é, estas pessoas. Pessoas que trabalham com competência, precisão, abnegação, realizando cuidadosamente o seu dever quotidiano, né? Ou seja, ele, Papa, tece os mais extraordinários elogios. Mas depois pede, né? Pede profissionalismo, pede competência, estudo, atualização. Pede que a Cúria não seja um lugar de mexerico, né? Não haja lugar, sabemos que onde há gente e nos centros de decisão e poder, este género de pressões, de lobbies, de meios e artimanhas para levar a água ao seu moinho são muito claros, né? Repare que uma das coisas que podemos, diríamos assim, concordar é que algo que agastou muito o pontificado do Papa Bento XVI foi precisamente o facto do Papa Bento XVI não ter domínio sobre a Cúria. Ele próprio reconhece. A Bárbara reconhece. O Papa Bento XVI, durante os seus 8 anos de pontificado, progressivamente, à medida que as forças lhe iam faltando, também foram-lhe faltando o pulso para ter um domínio sobre a Cúria. A gente pensa assim, mas a Cúria, quer dizer, é esse bicho papão? Não. Mas aqui compor as coisas como a Cúria é um conjunto de gente, leigos, sacerdotes, bispos, religiosos, que estão ali para ajudar o Santo Padre na sua missão de governo universal da Igreja. Mas onde há muita gente, que falta dizer, onde há muitas perspectivas de ver as coisas, não é fácil essa coordenação. A Cúria são que algumas 3 mil pessoas, 2 mil, 3 mil? Não chega. A Cúria chegará perto de 2 mil pessoas. Perto de 2 mil pessoas, mil e qualquer coisa pessoas. Não chega. Assim, é muita gente. É muita gente, não é? E depois, de alguma forma, gente que de carreira curial, não é? Ou seja, a maior parte das pessoas que estão já lá estão há muitos anos, foram chamadas para aquele serviço, muitas delas formadas para aquele serviço. Portugueses na Cúria, para termos uma noção, temos 4 apenas, não é? Sacerdotes que estão lá, agora já não temos nenhum bispo, tivemos tanto o Dom Saraiva, não é? Como o Dom Manuel Monteiro, mas agora já são eméritos, já estão aposentados, portanto, só temos 4 sacerdotes neste momento na Cúria Romana. Portugueses. Ou seja, é uma multidão de gente, não é? E depois nem sempre aquilo é fácil, né? De gerir e de trabalhar. Bem, neste caso, percebe-se que o Santo Padre quer renovar a Cúria Romana, este G8, não é? Que está a fazer. Sim, um conjunto de cardeais que o Santo Padre nomeou, não é? Para serem, que chamam simplesmente G8, o grupo dos 8 cardeais, que reúnem periodicamente com o Papa. A próxima reunião vai ser a quando do consistório para a criação de novos cardeais. O Papa, no dia do batismo do Senhor, anunciou 16 novos cardeais. E então vai ter, e o consistório será no dia 22 de fevereiro, dia da Cátedra de São Pedro, e dias antes, a partir do dia 20, estará lá em Roma todos os cardeais do mundo, chama-se essa reunião de cardeais consistório, a fim de discutir a primeira proposta, esboço da reforma da Cúria Romana, que esse grupo de G8, portanto, esses 8 cardeais, um de cada continente, e mais alguns escolhidos pelo Santo Padre, estão presididos pelo cardeal das Honduras, o cardeal Maradiaga, estão a fazer precisamente essa reforma. Para quê? Facilitar, muitas vezes, burocracia, estruturas. O Santo Padre está a fazer um grande trabalho a esse nível e já está até, inclusivamente, a lançar mudanças, não é? Mais recentemente, nestas últimas semanas, primeiras semanas de janeiro, já há 2 mudanças interessantes. O que diz respeito ao Banco do Vaticano, não é? Mudou a estrutura do Banco do Vaticano. O que diz respeito, por exemplo, aos processos de canonização, que eram complicados, caros, difíceis, e agora o Santo Padre quer, de alguma forma, ordenar as coisas. Ou seja, é neste trabalho, né, de gestão, que o Santo Padre também tem gasto muito do seu tempo e de reorganização. E por isso o Santo Padre pede que a Cúria o acompanhe, né? Porque às vezes é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. E se a Cúria não estiver de acordo e sintonizada, se aqueles sacerdotes que muitas vezes trabalharam anos infinitos naquela maneira também não tiverem a abertura necessária para agora verem sob outra perspectiva, as coisas vão se tornar um tanto ou quanto difíceis. Mas eu estou convencido que, e os ecos que ouço de Roma, ainda estes dias nas férias de Natal tivemos aqui um sacerdote, meu amigo, que está a estudar em Roma, tivemos 2. O Padre Luís Miranda e o Padre João Fernandes, da nossa diocese, que estão a estudar. O Padre João Luís Miranda é vice-reitor do Colégio Português. E perguntávamos-lhe, não é, à mesa, como é que está o ambiente em Roma. E dizia-se, quer dizer, de facto, é difícil, mesmo para os que são mais abertos, conseguir acompanhar o Papa Francisco. Mesmo para os que têm outra mentalidade, é difícil acompanhá-lo. Porque ele todos os dias surpreende, todos os dias tem uma ideia nova sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Mas o ambiente é de grande expectativa e de grande otimismo. Portanto, eu estou convencido que a Cúria não é assim esse bispapão que está a bloquear o Santo Padre, como os médias estão a dizer. O Papa é muito elogioso. Mas sim, há de haver aqui uma conversão e uma renovação que é necessária. que lhe parece, doutor? Acho que o Tiago foi tão explícito. Sim, sim. Que realmente acho que... Pronto. Eu só queria fazer um reparo, que dentro desses G8 está as 5 cardeais. Eu achei muito interessante quando ele os nomeou, ser um de cada continente, porque mostra que a religião, quando muda, não muda a essência, mas a cultura tem que ser respeitada, não é? És musa de beleza sem limites. Me permites que o poeta em mim não cesse. Me consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando existe. Beleza assim de musa, tal qual trazes, arrebata o tonto olhar de quem avista e arrisca ter a vida por um fio, mas perco-me num assobio, porque a vida é bela. És musa de beleza sem limites. Permites que o poeta em mim não cesse. Consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando insistes em me inspirar. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labaredas, veredas onde sonhos da visão descompassam o coração. Mas a vida é bela. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labaredas, veredas onde somas da visão descompassam o coração, mas a vida é bela. Doutora, então agora uma questão para a senhora e que tem a ver com isto que há bocadinho eu publicitei. Uma multinacional com cerca de 50 empresas, entre elas a Pepsodent e a Knorr, lançaram um vídeo a incentivar os homens e mulheres de todo o mundo a gerarem novos filhos, ao mesmo tempo que o vídeo afirma: ter filhos é uma das razões mais importantes pelas quais vale a pena viver a vida. Não é surpreendente ver uma multinacional de tanto prestígio a fazer este apelo? O que é que lhe parece? Eu acho que dentro das multinacionais, como na Cúria, tem que haver gente mais bem preparada, menos bem preparada, com melhores intenções, piores intenções. Isto, onde há um homem e uma mulher, a gente sabe que estamos todos sujeitos a estas alternâncias. Portanto, eu congratulo-me que realmente a Knorr, que eu costumo usar nas minhas comidas, Tenha tido essa ideia, mas não me espanta, porque eu tenho a impressão que isto é uma onda que se está a gerar no mundo inteiro. Eu já, não sei se foi aqui, na última vez que a gente cá esteve, ou se onde foi, porque eu tenho falado nisto em todo lado, porque admira-me muito que na Rússia, que nós sabemos que na mensagem de Fátima é uma das coisas que Nossa Senhora pediu, foi que se rezasse para a conversão da Rússia. Portanto, a Rússia que era, digamos, o símbolo, quase que se pudesse assim dizer, do ateísmo, e que atualmente o presidente da Rússia, que não sei se é muito bom, se é muito mau, moralmente falando, não interessa, mas é o representante da Rússia, portanto, é esse tal país ateu, inimigo da Igreja, que numa conferência de chefes de Estado, portanto, não é uma conferência qualquer, diga que na Europa se tem, é bom que se lute para que na Europa não desapareçam os valores cristãos. Isto é a primeira. E segundo, que na Constituição da Rússia ele tenha querido remodelar, dizendo que a adoção de crianças só pode ser feita por um casal, homem e mulher, e não por gente solteira. Por outro lado, nós sabemos que a China, que é outro continente também que nos levanta muitos problemas, não é só nas lojas chinesas que invadem o comércio de todo o mundo, a China abriu para que, bem sei que a intenção é mão de obra. Seja como for, é como que um crescimento para que se olhe a natalidade e a procriação com outros olhos. A China já não é proibido apenas ter mais de um filho. Portanto, eu acho que isto é uma onda, e há bocado eu estava a ouvir o Diácono Francisco e eu pensei, quando ele falou da passagem de ano e do que eu tinha dito antes, portanto, eu velha, a pessimista, e ele o jovem, o otimista, é o sinal da esperança. E eu acho que neste caso também é um sinal de esperança para o mundo inteiro. É que realmente a vida seja encarada de outra maneira e vem atrás da procriação, evidentemente. Francisco, também nesta multinacional, até porque pronto, a atividade multinacional também são números, não é? Também aqui o aspecto da crise, e a crise muitas vezes relacionada com a baixa natalidade, também pode ter muita influência neste apelo aos pais, que aqui parece. Pois, eu já ouvi políticos portugueses agora acordarem para a triste realidade, ainda há pouco tempo isso falou, de que o atual sistema de contribuição para a segurança social carece de uma profunda clivagem. O futuro é péssimo. Aqui sim, o futuro é péssimo. Ou seja, nós neste momento temos já um contribuinte a pagar para 1.6 pensionistas, e a tendência é de 10, 15 anos um contribuinte ter que pagar para 2 pensionistas. Há 10 anos é isto que acontece em Portugal. Ou seja, como é que há a segurança social que resista? Né? Como é que há meios para a classe trabalhadora portuguesa, para quem gere, quem produz, poder estar a fazer isto? Ou seja, a sociedade tem formas de regulação que é uma lei inscrita, que ela não conhece, a lei natural, e que a coisa vai ser muito clara. Quer dizer, os mesmos que aprovaram planos educativos que visam o planeamento familiar de forma mais agressiva. Ainda há estes dias, nós assistimos, no final do ano, à morte de Albino Aroso, o pai do planeamento familiar, e nós vimos como os líderes, a claque habitual, veio de ser os maiores elogios. Sim, Albino Aroso, honra seja feita, foi o médico em Portugal conseguiu, por exemplo, reduzir, depois do 25 de Abril, a taxa de mortalidade infantil para os melhores níveis da Europa. Portugal tem uma taxa de mortalidade infantil do melhor que há, quando tínhamos, há 40, 30 anos atrás, dos piores. Mas também com isto, quer dizer, Albino Aroso, uma entrevista que deu há uns anos, gabava-se ter sido o médico, a pessoa que perguntou numa vez numa assembleia a Paulo VI, o que é que ele tinha contra o preservativo? Porque, na sua qualidade de cientista, de médico, ele achava que todos esses meios são viáveis. Bem, estou aqui a citar, a fazer, de uma forma, homenagem por aquilo que merece ser homenageado, mas também crítica por aquilo que deve ser criticado. Eu não embarco, habitualmente, nesta histeria coletiva de que assim que a pessoa morre, temos que a canonizar imediatamente, nas próximas 24 horas. Não, acho que não. Temos que fazer uma avaliação justa. Dizer que, com isto, aqueles que foram os grandes promotores do planeamento familiar no que diz respeito à contracepção, os grandes promotores da causa abortista, os grandes promotores da agenda gay, os grandes promotores da agenda da teoria do género, vão ser precisamente as vítimas primeiras e primárias da toda esta revolução social. Porquê? Porque lamentamos, meus filhos, mas vocês não vão ter reforma. Não vão. Não vão. Porque não vai haver gente que consiga pagar, sustentar a reforma que estariam à espera daqui a uns anos. Não vai. Com um contribuinte daqui a 10 anos a pagar para cada dois pensionistas, ou Portugal daí aqui um boom e descobrimos uma fábrica de uma minadora em cada quintal de cada casa, então cada contribuinte pode pagar para dois, ou então não, ou então as pensões vêm a pique, né? Ou seja, isto para dizer o quê? Paulo VI, né, quando no longínquo ano 1964, penso eu, sim, 65, assim, acho que é isto, 64, 65, publica o Humanae Vitae, que critica todas essas teorias da regulação, da necessidade da regulação da população, teorias que diziam que, a continuar por esta via, o planeta não tem capacidade de sustentar este contingente populacional. E Paulo VI dizia que não, porque a natureza tem formas de regulação, isso não é verdade. Depois isto vai do global para o particular nas políticas de planeamento familiar, contracepção, educação sexual desregrada, etc, etc, etc. E as consequências vão estar aí, né? Envelhecimento. Portugal tem a taxa de envelhecimento da população a segunda mais baixa do continente europeu. Pior que nós só a Bósnia-Herzegovina. Quer dizer, isto nos faz parar para pensar, né? E agora com esta vaga de imigração, né? Em 2013, 110 mil jovens saíram de Portugal e foram para o estrangeiro. E eu suponho, posso estar enganado, mas eu suponho que esta nova vaga de imigração não vai ser igual à dos anos 60. Que gente que mantinha raízes cá, queria vir à terra, tinha a sua casinha, meu querido mês de agosto. Não, esta nova vaga de imigração não é do meu querido mês de agosto. Isto é gente que vai e ficou. Porque o mundo é global, as distâncias são relativas, à distância do Skype está a saber a pessoa, os familiares, a perda de relacionamentos no seio da família e de a tão portuguesa saudade, hoje é uma coisa tão diluída e relativa. Mas eu estou convencido, não é, que se a continuar desta maneira, o nosso país vai ficar um asilo. Um asilo. Deixo tudo assim, não me importo em ver a idade em mim. Ouço o que convém. Eu gosto é do gasto. Sei do incómodo e ela tem razão quando vem dizer que eu preciso sim todo cuidado. E se eu faço o primeiro a voltar para mudar o que eu fiz bem, então agora eu seria. Que não foi, não é. Eu sei quem dá voz. assim, não me acanho em ver vaidade em mim. Eu digo que condiz. Eu gosto é do estrago, sei do escândalo. E eles têm razão quando vêm dizer que eu não sei medir nem tempo. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Última questão relacionada com o período Natal, o Pai Natal. Muitas crianças pensam que é o Pai Natal que dá as prendas. Imensas cartas são enviadas pelos correios para o Pai Natal a fazer pedidos. A minha questão é a seguinte, será que se deve continuar a alimentar esta mentira às crianças? De que é o Pai Natal que dá as prendas, ou então será de dizer a verdade? O que é que lhes parece? Olha, eu quando era miúda também sabia perfeitamente que não era o menino Jesus que me punha as prendas do sapatinho, que era o meu pai e a minha mãe que as compravam, mas lembro-me lá em casa, logo no dia de Natal, eu era a primeira a levantar-me para chamar as pessoas e ver o que estava no sapatinho na chaminé. Eu já sabia que não era, mas eu acho que há uma certa fantasia. Claro que eu gosto mais do Menino Jesus do que do Pai Natal, até porque as pessoas não sabem muito a ideologia do Pai Natal e aquele velho de barbas irrita-me um bocado. Aliás, todas as barbas compridas me irritam, de maneira que está de harmonia com a minha maneira de ser. Eu acho que uma certa fantasia está correta e acho que a criança não pode ser tratada como um adulto. Eu só lamento é que se ponha lá o Pai Natal pendurado nas janelas, que se veja muito poucos estandartes do Menino Jesus nas janelas, de gente que se diz católica, e que penso que é sincero dizer isso. Portanto, a substituição do Menino Jesus pelo Pai Natal é que eu condeno 100%. Uma certa fantasia nas prendas de Natal, eu acho bonito. E acho que nós, em criança, precisamos disso. Francisco. Pois eu não sei, Armando, confesso, é claro que eu acho que essa já é uma batalha perdida, já não vale a pena estarmos a fazer grande guerra, pronto. Batizemos o Pai Natal e chamemo-lo, prefiro assim que se diga que é o tal bispo de São Nicolau, o bispo de Bari, onde tem um santuário inclusivamente. E que também era um bispo que tinha o hábito, na altura do Natal, de distribuir presentes pelas crianças. Portanto, eu confesso que as famílias cristãs que nos estão a ouvir, que batizem. Eu penso que é o caminho que é esse. Agora, fazer grandes campanhas contra esse senhor também não me parece que seja... Não vale a pena andar em guerra com o mundo, não é? Tentar ver e dar-lhe um horizonte de fé, pronto, que é o principal. Por isso, muita gente, quando tem problemas económicos, faz um apelo ao São Nicolau para que ele interceda e dê uma ajuda. A Suécia é um dos países mais liberais no aspecto sexual. Por esse facto, ver um filme é encontrar nudez e sexo. Mas é nesse país que se pretende que os filmes tenham uma classificação ou uma designação, que atempadamente nos indiquem se apresentam ou não essa nudez, esse sexo e essa violência. É aquilo que os suecos, creio, que designam de cinema contra o sexismo. Houve até um canal televisivo há pouco tempo que decidiu passar filmes sem sexismo. O que é que lhes parece esta medida num país que, de facto, é tão liberal? Parece-me bom senso. Haja um mínimo bom senso onde ele menos parece estar. Sim, aquelas anuradinhas do norte, da Escandinávia, Holanda, quer dizer, são os países verdes da revolução sexual. Acho muito bem que façam isso. Haja bom senso, é o mínimo, né? Este assunto leva-nos a outro que eu tenho estado aqui a anunciar, a falar, e que é uma carta pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, do dia 14 de novembro de 2013. A Conferência Episcopal Portuguesa enviou esta carta alertando para a ideologia do género. Refere a Conferência Episcopal Portuguesa que nem todas as pessoas disto se apercebem e que muitos desconhecem o seu alcance social e cultural, que já foi considerado como uma verdadeira revolução antropológica. A Conferência Episcopal Portuguesa diz que se trata de uma ideologia com reflexos na compreensão da família, na esfera da política e legislativa, no ensino, na comunicação social e na linguagem corrente. A Conferência Episcopal Portuguesa diz que a ideologia do género contrasta com a nossa forma civilizacional e opõe-se radicalmente à visão bíblica e cristã da pessoa e da sexualidade humanas. A Conferência Episcopal Portuguesa diz que, com o objetivo de esclarecer as diferenças entre as duas visões, elaborou a Carta Pastoral, portanto, esta, do dia 14 de novembro. Portanto, a Conferência Episcopal Portuguesa diz que nem todas as pessoas se apercebem do alcance desta ideologia no aspecto social e cultural. Urbano, deixa-me começar. Sabe, para fazer... Isto é a vantagem das novas tecnologias, porque no mesmo programa gravado podemos dizer uma coisa e o seu contrário. Eu acabei de dizer há pouco que a tal notícia que eu desconhecia da classificação de filmes na Suécia era sinal de bom senso. Vou acabar de retirar, porque enquanto o Armando fazia o introito a esta segunda parte, eu pesquisei aqui na internet e vi o que era isto. Isto ainda é pior. Então isto é o chamado, dizem aqui, teste de Bechdel. Os suecos adotaram isto. Isto serve para quê? Para, precisamente, tem a ver com a teoria do género. Então, segundo aquilo que eu aqui li, né, este teste foi criado em 1985 por Alison Bechdel e agora foi aplicado à indústria cinematográfica, distribuição de cinema, na Suécia. Então, qual é o objetivo? É regular a igualdade de género nos filmes. Por exemplo, diz aqui, filmes como A Guerra das Estrelas ou Harry Potter estão em grau zero, desaconselhados. Porquê? Porque para um filme ser bom, tem que ter pelo menos duas personagens femininas que falem entre si sobre qualquer assunto que não homens. É um dos critérios, entre os vários outros. Ou seja, o que eles querem com isto é: um filme é bom se o feminismo estiver presente. Porque quando falou da nudez, não é da questão do pudor. A nudez é por causa de não ser machista, que é para os homens irem lá todos ver o filme. Não tem nada a ver com o pudor, tem a ver com a igualdade de género, que a mulher não se sinta instrumentalizada. Que haja um filme excelente é um filme que tem um casal gay e um casal lésbico. Está aqui. Quer dizer, afinal de contas, eu pensava que isto era numa direção e é na direção oposta. Para vermos que na Suécia este teste que agora estão a colocar aos cinemas e portanto fazem a avaliação, isto é para os críticos de cinema avaliarem, as pessoas depois veem as sugestões e vão ver o filme se querem, se não querem. Mas então agora este é o método que eles lá têm. Muito bem, parabéns a eles, continuem assim que vão acabar uma terra só povoada por pinguins. Que se puderem, vejam este documento da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a igualdade de género. Está na internet, com facilidade de se adquirir, se lê, e dá-nos luzes novas, preciosas. Pela primeira vez em Portugal isto foi dito, que a igualdade de género é uma revolução que está a fazer a nossa sociedade para perverter a nossa sociedade. Esta teoria. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.